1, 2, 3 a bordo, Maceió, 2 horas e 30. Black Taxi Range Alfa, no ponto de Feradão 0, torre 1895, que é legal no 0 no 4. Alfa 295, ó. Boa 3520, autorizado alinhar e decolar, tira no 0, vento 1, 0, 0, grau e 5, 9. E decola 03520. Salvador 3520. 3520, contato Roberto, Matheus 370 via saída Cuca. 370 via saída Cuca. 3896, boa noite, via chegada Mário, desça para 2006, o ajuste é no 0 no 4. 2000, 0 no 4, poderia voar duro? Autorizado já está. Está 3296. Tá 3520. 3520. Tá no 45 agora. Zero, chame seu Bruce, na frequência da 2085, alternativa 25.45. 2085, a primária, secundária 2585, bom dia, até a volta. 173, paciente da informação alfa, da Guarulhos, pronto, foto. Uno 73, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via Zulu 10, Taubaté, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5526 outra responder. Autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a roda do plano de voo, informe o Zulu 10, Taubaté. Roda a pistão no zero da curva direita, da El, Leda, Mótiva, o controle 120, decimal 8, transponde a 526. Ativo para pushback de fundamento. Para quando pronto. Solução 3896, pode descer direto para 2000? 3896, prossiga para 2000 pés, livre da estação de altitude em PAP. Obrigado. Uno 173, pushback acionamento no 4. Pesado, chame pro táxi. Lá com táxi. Estabilizou a missão 38 no meio. Chame torre, né? Depois entrou no 8 e mais 9 e 5. Obrigado, baixo. Com 179 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando o galeão. Índia Alfa no ponto de paradão no 0, torre 1, 1295, QNH no 0 no 4. No 0 no 4, ponto de espera 1295, ou 1173. Fazendo posto no 0, entrou no 1-0-3, 079. Livre posto, 130 no meio. Viu, gol 1173, está no ponto de espera da pista no zero, pronto. Gol 1173, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, gol 1173. Solo 3-1, Negrão, chamei Solo 2-1. 2-1, boa noite. Solo, boa noite, Stan 3. Oito, número, então. Alfa Juliette, para 2. Alfa Juliette, para 2. Stan 3, 8. Nono 73, Tecla 233, controle Salvador 208. 208, bom dia. 1973. Olha, bom dia, gol 1973, decolando a sua escuta. O 1973, bom dia, contato radar, prima DJ 360, via cedo da El. Ok, via da El 360, gol 1973. O 1973 é trocado a Lida. Lida, 1973, grato. 1973, chame o centro Recife, na frequência 12551, alternativa 33-2925. 351-3325, mande aí, alô, 1973.